1074, chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 133.25, 125.1, 1074, bom dia. Gol, noite 05, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Portaré estabilizado no localizador, pistão 0, autorizado procedimento ILS X-Ray, gol, 1805. Felipe no sol aos 20, Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette, confirmando vai manter antes da Juliette aguardando ingresso. Alfa, Juliette, reporte aguardando ingresso, 35344. Pedro Janeiro, meia. Olha, total 99-08 sem contrato com o centro. Sem contato com 13325 e 1251. Não foi dada essa frequência, ok? Então, passando agora 3325 e 251. Afirmativo, são alternativos também. 224. O 6224 está na 118.6, confirme chamar o controle 119.8. 19.8. Chané 6224. Chané 6224, prossiga. Transfere, mantendo 190, paralisado. Quatro, Centro Recife, 12545, alternando 1-2-6-8-5, 6-2-2-4. 1805 está estabilizado, ILS, estão no zero, ainda não aviso. 1805, completo ILS, chama a torre 118.6. 118.6, igual 105. Controle confirmando a frequência da torre para o gol 1805. Salvador, o gol 1805. 5, continua a aproximação no 0, autorizado pouso, 090 com 4 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol 1805. Trip após o tráfego no reboque, está autorizado ingressar a Juliette e seu portão, sua posição remota 13. Passagem do TAM, o Trip 5344 irá ingressar remota 13. Salvador, tá 3600, boa noite, gente, abraço. 3600, boa, desce para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado LS 3600. 2000 pés com mini 14, autorizado LS 3600. Segue via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, 1805. 600. Tá, pode ser considerado um problema então. Tá, 300. Comando taxi via Juliet in Alpha Hood Point, contact 1 on AD Small 6 and QNH on 014. Okay, going to 061 taxi via Juliet Alpha holding point runway 10, tower frequency is 18.6 and the QNH 1014. 05, mantenha a Juliet. Ok, Torreta de Salvador, Tan Mike Hotel Romeo, aeronave parqueada no Pátio 3. Boa noite, obrigado. Good evening, Condor 061, turning into Alpha. Roger, Condor 061, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Condor 061. Runway 05, portão 767, autorizado, portão 6. Portão 67, portão 6, runway 05. Bom dia, voo 1388, em contato com o centro, solicite as condições. Ok, teste iniciante, muito obrigado. Estamos a 216 milhas de Maceió. Condor 061, clear takeoff, runway 10, 070 degrees, 04 knots. Condor 061, runway 10, clear Controle Salvador, boa noite, voo 1606, descida ao nível 160, passa 190, sentido Bravo, transfere. Controle Salvador, boa noite, 1606. Salvador, bom dia, gol no 606, transfere. Bom dia no 606, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Está autorizado a LS, reporte estabilizado no 606. Sente, desce a 2000 pés, autorizado no 0, 1 no 4. Autoriza o whisky para o 606? Após etapa, autorizado, reporte final. Sente, no 606. Mário, no 606, pode voar a Serra Vitor 369? Controle, de Mário, o 1606, pode voar a Serra Vitor 369? Autorizado 369, no 606. Obrigadão. Conservative point, point and not take on 0061, 1000, climb plan level 330. Salvador, bom dia, Sideral, 971. Sideral, gentileza, chama na 118.6. 118.6, obrigado. Salvador, good evening, Buenos Aires, Condor 061. Hello, Condor 061. É bom, né? 37, saiu do departure 19 decimal 8, condor 061. Ok, 198, goodbye, condor 061. Salvador, bom dia. Sideral 9971, Guarulhos 340. Sideral 9971, autorizado, Guarulhos 340. Decola da pista 10. Curva à direita da EL, mantém a radial 198 até 80 milhas e após voa CRAT, controle 119 decimal 8 e aciona 5551. Sideral 9971, autorizado Guarulhos, 340, decolando a 10 com curva à direita na da EL, mantendo a 198 por 80 milhas, em seguida a CRAT, chama 198 e aciona 5551. A rota conforme plano, após a Peslu 14, prossegue grupo e a Peslu 16 e após conforme plano. Chame, puxa acionamento sideral. Ok, confirmando a rota conforme, a Peslu 14, grupo e a Peslu 16, BHZ. Já estou pronto para puxa acionamento. O sideral está livre, chame o táxi. Chamarei o táxi, sideral. Estabilizou o 3600. 3600, torre 118.612. 18.612, boa noite. Salvador, tá 3600, boa noite. 23600, repórter externo. Portarol, tá 3600. Astral externo, baixou e travou, tá 3600. Autorizado pouso no 0060 com 4 nós, o 3600. Gente, autorizado pouso, tá 3600. Condo 061, contact non-receive center, frequency 12545, if unable 12685. Okay, 12545 or 12685, is that correct? That's right, bye-bye. Bye-bye. Salvador, Sideral, 9971, para o táxi. Estamos com 3 a bordo, Galeão, 3 horas e 24. Sideral, está autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera, chama pronto, 1014. 1014, chamarei no ponto de espera, Sideral. 3600, no sol 46, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette. estabilizado pro ILS 10, gol no 606. No 606, estabilizado na final, ILS 10. 606, torre 118, 612. 18612, no 606. Torre Salvador, boa noite, gol no 606. Vai passar Serra Vitor 372, trem baixado travado. 606, autorizado pouso, 040 com 4 nós. Livre pouso no 606. Gol 1805. 1805, gentileza, chame 118.6. 118.6. 805, tente da Bravo para Copa. Só um instante, Copa, 1805. Tente. Antes da Juliette, 3600. 3600, portão 9, autorizado ingresso. 9, autorizado ingresso, 3600. Torre Salvador, Sideral 9971, está no ponto de espera, visual com tráfego na final. Após o tráfego ali, mantém o Sideral. Após o tráfego ali, mantém Sideral 9971.